sempre preparado pra encarar o que vier, sem medo de encarar a batalha. 2-1-2, desse jeito. Sem medo de encarar a batalha, vamos avante sem dar falha. Mesmo desacreditados, quem disse que a gente para? Tamo de pé. De pé, rapaz. Deus é por nós, irmão. Diz aí ou não é? Então vamos encarar o que vier. Os loucos aqui não dão marcha ré, porque pra quem tá a tempos pelo certo correndo, é questão de honra representar em qualquer momento. Seja na zona norte, seja na zona leste, seja na sul ou na oeste, em qualquer quebrado respeito prevalece. Se não souber chegar, foi reprovado no teste. Por isso sempre subi, onde cheguei respeitei. No palco improvisado subi e cantei. Várias vezes pelo amor me emocionei, mas não vou mentir, também me decepcionei. Passei um tempo afastado, só observando o movimento, e percebi coisas que não via quando tava dentro. Tipo hipocrisia, mentiras, traição. Corta o coração, fala disso, sabe, irmão? Saber que uns e outros que eu passava mó pano, fica de blá blá blá por aí me derrubando. Ou melhor, tentando, porque não vão conseguir. Perseverança e resistência fizeram morada aqui. Então vai vendo, ou melhor, vai escutando. Plano bolado e executado, rei. Tamo chegando, é questão de tempo pra ecoar como vento nos quatro cantos da cidade, abalando pensamentos. O som dos mafiosos, essa é minha gangue, seu moço. Aqui é todos por um e um por todos. Eu disse todos por um e um por todos. Só rimador cabuloso. Aí, Mafé Nortista, DMC de Manaus, tamo junto, é isso aí, rapaz. Mafé Nortista, nós por nós recos. Sem medo de carabatar. Um salve pra máfia, todos os manos, todos os guerreiros. E é nós por nós, eu também tô envolvido. Respeita a família máfia, família máfia. Que é a máfia até hoje, aqui é baixada. Que é baixada. É desse jeito, é só guerreiro. Mente, corpo e alma preparados pra guerra. Aí falador, sai pra lá, vai me erra. Mas se quer mesmo encarar, então engatilha as ideias. Mas faz direito, porque aqui a coisa é mais que séria. Meu compromisso há 9 anos assumido. E assim como meus irmãos, tô correndo risco com mais chances de vencer, porque tamo unido, leais até o fim aos nossos princípios. Da ponta do pé até a cabeça envolvido. Só repero, doido na profissão, perigo. Conspirando e agindo, sempre no sigilo. Escrita certeira, impactante como tiro. Derrubando o preconceito, tirando mesmo os fuleiros. Aqui não é seu lugar, vai procurar teu puleiro. Aqui só tá coligado, quem é verdadeiro. É nós por nós, sempre daquele jeito. Já quebrei muito a cara, mas aprendi com o tempo que são poucos nesse jogo, dignos do meu respeito. Que tem lobos camuflados em pele de cordeiro, sedento e torcendo pro nosso tropeço. Mas sabe de uma coisa, deixa eles falar. Sabe de outra coisa, pode tentar derrubar. Já ouvi que quem fala muito, infelizmente pouco faz. E querendo ou não, essa é a verdade, tem mais. Mafianortista.zip.net pra cê ver, né? Já tamo até na internet. Esse vírus se espalha e contamina feito peste. Minha gangue é essa, então vê se não esquece. É a Barra Nortista.